3 Salvador, é o azul 2714. Seria possível após um ataque de formas diretas? Podemos coordenar a guarda. Muito graças, pode tomar. Aqui um autorizado decolar, sinal 7, vento 120 graus, 13 nós, após a decolagem irá manter pro até 1.500 pés. Um, 3193, chame centro Recife, 125, decimal 1. Chama Recife, hoje se encontra 3193, Frisa Fogo. Igualmente. Yankee Romeo Lima, entre Simbri 2, está autorizado. Simbri 2, autorizado, Yankee Romeo Lima, para a direta, se a gente entende, informar a quadra visual. Confirmando, irá manter para o hotel 1507, chamo o controle 120, decimal 8, bom voo. Tome aqui alto, controle 1208, liga para você. Decolagem suba nível de voo 280 via saída árvore. 280 na árvore, Lima para bater. Azul 2704, se solicita manter o perfil de saída. Vai manter o perfil da saída, 2704. Sim, aqui Romeu Lima atento a um Boeing. Agora está aproximando para a final, a 3 mil pés em descida. Já avisou com o médico próximo à duna. Está cruzando o Simbra, está presente, Romeu Lima agilizando. Controle Salvador, azul 4402, boa tarde, 190, para a descida. 1097, complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95, atento helicóptero para cruzamento da pista e dona não interferirá nessa aproximação. Azul 4462, acione identificação, voo na proa de TAP e desça para nível de voo 050. Proa de TAP, descendo para nível de voo 050. Boa tarde, para pedir avistado, autorizado pouso, piso 10, vento 110 graus, 128. Reposto. 08, desça para 4.000 pés, ajustando a 013, reposto visual para o cancelamento do plano instrumento. 4.000, 013, para parar. Lima Papatio, autorizado usar uma proa de Elefa. Elefa, Lima Papatio. D7 no 4, chame centro Recife na frequência 1.2685. Vai chamar Recife 1.285, azul D7 no 4, feliz ano. Boa noite. Será 6321, após o pouso da aeronave na final, autorizado a NM manter o 90. Após a aeronave na final, ele mantém o 90, 6321. 6142, chame Recife, 1.2085. 2085, 6142, boa. 2015. Amém. Azul 2708, plano IFR cancelando 1700. Está autorizado descer até 4 mil pés após a critério, controle de frequência passando nesse setor. Está autorizado chamar na frequência livre para a coordenação do seu pouso. Bom pouso. Romeu Lima, frequência livre da correção do seu pouso. Libra, frequência, Lima, já pessoal, agradece, um bom ano para você. Boa noite. Solo Gol 2009 para o táxi, no 38 a bordo, tem 2h45 de autonomia, alterna Aracaju. 2009, autorizado táxi 71, taxa Índia, ponte 010, torre 1895, ajuste na 013. Livre o táxi de Fátima, até o ponte 0 da 10, a torre 295, no 013, gol 2009. Lona 097, Solo 02, virando à direita, chama a cola em 121 no decimal 9. 329, 097. Sena 63, 21, autorizado de colar, chama 0, vento 1, 1, 0 graus, não faz 1. Alfa Juliette pro 09, 097. Confirmando, um Boeing da companhia. MT visual com mesmo, 09. Romeu 59, após o banheiro da companhia ingressar para a direita, na posição 09, está autorizado de tomar o contato. Após a companhia baixar 09, autorizado, vou no meio 59. 321, decolou 03, chama controle 120, decolou 8, bom voo. 308, bom dia, minha DV 19. Obrigado, 2107, já dominado já. 1-0, é parte da Rádio 3-6-6. Brasil 4462, mantém a prioridade após o TAP, serve do PVM. Gente, após o TAP, após o TAP, prioridade para a Rádio 3-6-6. 1-0 graus, não passa mais. Autorizado ainda, cola pista no 0, gol 1, ou melhor, 2009. 2-0, aguardando a prova de Alessa. Manda o vento, pulou quando 2009. 120 graus, 149. 7 livros da colônia, está ficando zero, voo 2009. Passando Lima para Patinho, chame centro Recife, 1288, caso negativo, 1260. Controle 1, 20, 8, muito obrigado, uma boa tarde. Onda Lefa, 6321. Boa tarde, Gol 2008-09, decola passando 1800 agora para 240. Gol 2009, contato radar decolagem, sobre a via da EL para nível de voo 240. Sete, sobe via da EL para 240, solicita final 220, Gol 2009. Entendemos com o Renato, Recife, nível de voo 220. Muito obrigado. Voo 2009, autorizado subir, manter nível de voo 220. 220 autorizado, voo 2009. Azul 2705, boa tarde, sua identificação, desça nível de voo 050 na proa Serra Vitor 366. 050, Serra Vitor 366, Azul 2705. No 659, autorizado táxi, Pátio 1, táxi Índia, ponto 010, torre 1, Paulo 895, registro no 0, no 3. Pátio Índia, ponto 010, fala... Chama 2009, autorizado voo na proa de coral. Salvador, boa tarde, Oxiné 6227, 5 da novembro. 1314, boa tarde, sem identificação, desça nível de voo 050 via chegada Itap, após Itap, foi corrigindo via chegada Mari, após Itap, autorizado a proa de Serra Vitor 366. Aguarde a CNMA 324, informe que é o número 2 na aproximação. Passando agora o 13 de janeiro, aéreo azul 4462, iniciando o procedimento. Azul 4462, completo, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8, 95, obrigado. O CNMA 314, autorizado, vá na proa de TAP. Voo 2009, autorizado, voa na proa de coral. Na proa de coral, voo 2009. Cadê? Azul 4462, autorizado, voo 510, vento 110 graus, 119. Autorizado, pouso, pista 110, azul 4462. Mantenha o ponto zero. Mantenha o ponto zero, não vejo. 567, autorizado Brasília, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Árvore Elefa, via Upris 17. Controle, 1208, aciona. 5463, transponder. Nível 360 Brasília, via Peugeot 17, decola pista 10, com curva direita, saída A, boa seleção, olha. Controle 120.8 e o código transponder 5463. Por 463, transponder São Antônio, se tiver funcionamento, 3567. Ok, 5463, vai chamar SAM, 3567. Chamei 6321, chame Recife, 1288, caso negativo, 2260. 288, 260, 6320, boa tarde. Chamei 6314, consigo fazer a velocidade indicada? 340, está reduzindo agora. Entre reduz a 2509. Considerando 4402. 1-1-0 graus, 1-3-2. Sete no 5, deixa 2510, ajustado 1-0-3, autorizado em Rinaldo, reparte passando para a Vico 366, visual capítulo. 2500, 1-0-3, autorizado aí na área, informará. Serra Vitor 366, azul, 2705. Salvador, SAM 3567 para puxamento de 0.4. 3567, autorizado de contato. SAM 3567. Segura linha, manterão no 0, vou começar a seguir no mês. Azul 4462, solo 1-3, livre direito, chamando solo em 1-2, 1-2, solo 9. Direita 2-1-9, azul 4462. Azul 4462, Euro. Azul 4462, Alfa, reporte em Juliette. Autorizado Alfa, reporte em Juliette. Essa é a Juliette, essa é a 4462. 1959, autorizado de colapso no 0, vento 1, 1-0 graus, 1-3-2. Já de quase 1-0, gol na meia. Autorização Aracaju, 2-3-0. No 1-8-4, autorizado Aracaju, nível 2-3-0, decola opção na 0. Curva esquerda, saída Pulga Caju via Golf 677. Controle 1-2-0-8, aciona 5-4-6-7, transponder. 11. Chame Recife na frequência 125.1. Recife 125.1, muito obrigado, 3709. comandador, boa tarde, Cas 3192, informação 90, informante para ter contato com o Centro de Vídeo. Então, 3192, estando identificação, esse é o nível de voo 050 via chegada a mar, o número 3 na aproximação. Via chegada a mar, 050, Cas 3192. Mas você poderia confirmar esse mar nesse ajuste? Estamos iniciando, Paulo, 357. Sim, sem contar. Pelo menos 59 decolando no mesmo, contra o Nino 20 decimal 8, bom voo, feliz ano novo. 208, bom voo, feliz 2020. Bom trabalho, senhor. Autorizado sem contato. Não, tá. 2000 Valeta, Gol 9659. Juliette, 4462 informa que irá prosseguir Juliette para a posição 03 do Pet 1, ficando atento ao táxi do Airbus Jota. Teste Juliette para o Juliette 03, prosseguir 4462, atenção ao Pet 1. Você está atentando a máquina 08, do ano 884. Ano 884, aguarde. Aguarde, ano 884. Estabilizada na final visual com a pista azul 2705. Azul 2705, completo seu missão em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Senhor 63-14, deixa 2500, autorizado R9, pistola 0, reporte passando Serra Vitor 366. Semantia, autorizado R9, reportaremos Ocean. Sente, azul 2705. Para o Taxi PV 1970, altera com fim, 3 horas e 40. T567, autorizado o Taxi Índia, com espera 10, torre 1895, agista 013. Ok, via Taxi Índia, com espera torre 1895, 1013, tá? 3567. No 92 após o CAP, voando a produção Serra Vitor 366, deixa 2500 pés, está autorizado a RENAVE. É posto passando Serra Vitor 366. CAP, Serra Vitor 366. autoridade prosseguiu, Azul 4462. Afirmo. Afirmo, muito obrigado. Prosseguiu. Igual. Livre pouso 27 no 5. Salvador, 3567, ponto de espera, 10 pronto. 102 a ponte, 1,3,4, vamos esperar 10 a 4. 1,2,5,4,5, confirma? 2,5, decimal 1, e caso negativo essa, 1,2,3, decimal 8, bom voo. Boa. Passa 3,66, tá visual com o campo, Ocean, 6,3,1,4. Xenon 6314, complexo de torre 1, 98, destinou 95, bom pouso. 295, boa tarde. Seguindo a retaguarda do tráfego na posição. Ok, paciente, após a passagem do primeiro tráfego, a linha mantém posição 0, 3567. Salvador, cordial, boa tarde, 63. Não passo. Tenha 4 milhas e meia do 374. 3014, pode ser aproximação, aguarda autorização de pouso número 2 de aproximação. Guarda. Salvador, gol no 620. 4, autorizado para o tiver que chamar, estamos prontos. Autorizado para o 1620, aqui bateu 1 no 50. 1 no 620, essa minha identificação, deixa a nível de voo 050, vem na praia de TAP. É igual o Serra 2369. Relativo, inicialmente a praia do, de TAP, guardando Serra 2366, devido à decolagem do peixe da saída da água. É, então o pro de TAP, o voo 1620 está para 5000. Solo 23, livre à direita, chama Solo 1, 219. Livre à direita, 1219, azul 27, igual a 5. Autorizado, pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-0. Pouso 1-0, vento 3-0. Salvador, muito bom, boa tarde, o azul 2-7-5. 7-5, boa tarde, prossegue Alfa Quilo, parte 3, posição 3, Lima. Alfa Quilo, parte 3, Lima, pro azul 2-7-1. Salvador, boa tarde, essa 335. 335, boa tarde, contato ação e identificação. Permanece contato radar, essa 4000 pés via pegada Bonf, ajustado 1-0-1-3. Após Bonf, vou direto para a Vita 367. Autorizado, 4003, identificou, sempre informação ao Vênor, após Bonf, até a Vita 367. Só com a mesma coisa, tá? 3567. Sente, quanto é você? Fátima, 1-884-1-73-2-3-5. 1-884, 3-0, táxi. Pátio 1, taxiway India. Ponto 010, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-3. Obrigado, táxi, pátio 1, India, ponto 010-2-2-5, no 0-1-3. 1-8-8-4, bom trabalho, por favor. Servo. Direita, Severano 219. Boa tarde. Bom, é o que eu possuo no sistema. Agora é mudado para 4-1-7-1-5. 4-1-7-1-5, obrigado. Trouxe a Vitor 366, vista 2510. Está autorizado o R9, pista 0, reporte passando para a Vitor 366. 366 na Pro, 2500, 1003, vai reportar estabilizado o R9, está 1-0. Tudo companhia, iniciando uma live, pista 0. Aí, escuta. Autorizado pouso na 0, vento 1-20 graus, 1-2-0. Pouso na 0, C3-0-2. Então, 3-5-6-7, bifolou 2-8, chama controle 1-20, decimal 8, bom busco. 2-0-8, bom ano pra você. Decolado, 3567, tá? 3567, tudo mantém o nível de voo 360 via saída da árvore. Árvore 360, 3567. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, acha mais quieto. Papa Romeu, acha mais quieto, mantém sobre a área de voo visual, 510, corredor forte, reporte para ingresso interlado. O Oscar Mike Romeu está com o destino nosso, Papá Mike Mike, plataforma Manati, passando através do portão Praia do Forte, está umas 6 milhas afastada do mar e foi direto da Manati. É Oscar Mike Romeu ou Oscar Mike Eco? Oscar Mike Eco. É Oscar Mike Eco, você já está mantendo a praia de Manati? Afirmo. Bem, tivemos coordenado com a torre para o cruzamento da 09 da pista 1-0. Se a mesma autorizar, iremos passar o senhor para chamar a torre para cruzamento. Se não, só deverá ingressar em Pelagos e após Paripe direto o destino. Tá ok, está no aguardo, pode ficar mais quieto. Tem que aperte passando por aqui, Sérgio Mato. Vai reportar por aqui, Sérgio Mato. Reto seu controle. Reto. Nova Zelândia, 329, Vibrana Alfa. Fechando a possibilidade de voar direto Elefa? Autorizado, tanto que 567 voar direto Elefa. Elefa direto, muito obrigado. Boa noite, 84, boa tarde, não tem muito bem. Zero curva à direita, saída da El, Lida, Motiva, via Upezulu no zero. Piraí, Umbade, Upezulu 44, Pagode. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5511 no transponder. 320, ela é Upezulu no zero. Piraí, Umbade, Pagode. É Upezulu 44, Pagode. Decola Upezulu no zero, com curva direita da El, Motiva 5511 Mais que essa, sabe, torre 1 no número de 995. Sente da senha, certo? Foi Salvador, Papá Romeu, essa mais que essa. Oi, essa mais que essa, vou ir na programa da torre, vamos através nossa da torre Salvador. Torre, foi coordenado com o controle de Salvador, atua direto da plataforma Manati. A gente está posando, passando agora Interlagos, posição Interlagos, afastado, não tá nem no corredor. Boa noite, 84, autorizado decolagem, 10, vento 120 graus, 129. Hoje decolagem, 10, boa noite, 84. Hoje também que essa da presente, inicia espera com curvas pela direita e aporte visual com a aeronave decolando da pista 10, com curva esquerda. Tá ok, tá presente, vai fazer um 360, aguardando a decolagem da aeronave. O nome é 20, autorizado, pouso, pista 10, vento 120 graus, 130. Pouso, na 10, pouso, P20. Voo 1884, decolou 34, mantendo em escuta a guarda transferência, informa o helicóptero mantendo espera 506, não interfere com todo o decolagem, mantém escuta e a guarda transferência. A sua escuta 1884, frente do tráfego. Acho que a mãe quer que o visual com o carro na decolagem. Frente, mantém espera no setor, a guarda instrução. Tá mantendo a espera em abrante do Oscar Maiké do guarda instrução. Também Recife, em 1288, fazendo ativo 1260. Tem Recife agora, copiado 3567, boa tarde. Aguarde cópia. Olá. Serra, cópia. Senhor, boa tarde, gol 1884, sai da PUCA. 1884, contato real da colagem, sobre a nível de voo 230, vem na praia de Jama. 230, praia de Jama, 1884. 35, ele livre direito, chama Paulo em 1219. Paulo Livrar 219, o número 20. Avisos a bordo, autonomia. Fox Terra, autorizado. Acionamento, táxi, decolagem, torre 11895, ajuste no 013. Salvador Gol, no 620. 620, autorizado. Alfa Juliette, posição 0441. Alfa Juliette, posição 441, 620. Alan, poderia comprar pessoas a bordo, autonomia e o caso se encontra? Autorizado, Serra, Serra Delta Mike, uma centena, decola 17, curva à direita na saída, árvore, após prossegue direto conforme rota. Controle 1208, aciona 5532, transponder. Procedimento correto, pronto, possível acionamento. Perdão, para acionamento, táxi, decolagem, torre 1895, ajuste no 012. Afirmo então, coral. Quieto, cruzou o comandamento da 28. Bem, chamado para o cruzamento da sinal da 35. Reporte no através sul da torre comandante. Reporte no através sul da torre, eco. E o CNM autorizado a sonar, reporte tanto. Também é 227, amigo Recife, 125, decimal 1. Recife 25, 1, 6227. Salvador, 3, 1, 8, 8, 4, autorizado, Vana, pro do Alfa Romeo, 363. 3, gol 984, obrigado. Quem é autorizado o cruzamento da final do 35, mantenha, segue proa de Manati, reporte o eixo livre. Proa de Manati vai reportar eixo livre, eco. Pode chamar a equipe da presente no controle, 120, decimal 8, por favor. Certo. A proa de pelo e confirma a atitude que deveria manter. Veja, vai ser 090 para a cima da presença dos dados. Tenta para onde voo? O ASA 2790? O ASA 2790 para a presença dos dados. Para a cima da presença dos dados. Para a cima da presença dos dados. Sim, está autorizado subir a nível de voo 090 na proa de pelo. Aguarde o código transpondo. A porta atingindo. Obrigado. Salvador, chama aqui, Eco. Azul 2709, alerta o código 5597. Aqui era 5597 da presente, vamos pelo azul 2709. Em contato radar passando 070. Afirmar. Chama aqui, Eco, prossiga. cruzou o escalonamento das pistas, já está com a proa de Manati, está chamando pouso no 758 de Manati. O no 758 copiado e reposta ligando a CPR. É a cor. Final da 10, 3835. Ponto 2835, complexo chama em torre 198, decimal 95. 295, boa. 1884, chame Recife, 126, decimal 85. Caso negativo, 125, decimal 45. 1285, 95, 45, 1884, obrigada, bom trabalho. 3835, autorizado pouso no zero, vento 110 graus, 112, altímetro 1092. Autorizado pouso, está no zero, 3835. Grato, autorizado táxi, parte 1, táxi foi Índia, ponte para pistão 0, chame torre Salvador, 118, decimal 95, o ajuste é 0, 12, por favor. Ok, Índia, Alfa, ponte espera 18,5, vai chamar a torre, 19. Siga, vou passar com o Victor Charles Hotel. Está autorizado, Serra Nova Bem de Austin, nível 095, decola 17, curva esquerda, corredor Axé, perdão, corredor forte, mantendo a restrição de 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5433, transponder. Solo 4, 5, livre direito, chama Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Obrigado. Desagrado R9, 3, 6, 6, visão capim. 6.500, 6.3, essa travisão no 3, 6, 6. Oi, 8895, o ajuste altímetro no 012. Por favor. O tráfego Salvador, chama 63, informação ótima. 14, solicito autorização para Guarulhos, número 360. M355 para parada L e da morte, valor do Concordia. Você escuta, M355. Não, boa tarde, 3835 livrou. 3835, autorizado o táxi Alfa Juliet, posição 08, Pati 1. Alfa Juliet, Pati 1 para posição 08, 3835. M355, vamos saber. M355, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pressão 1-0, curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva, via Otezulu 1-0, Piraí, Umbade, Otezulu 4-4, Pagogue. Consulta Salvador Opera 1208, aciona 5526 no transponder. Cruzamento, reporte da Quebec. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Otezulu 10, Piraí, Umbade, intercepta Otezulu 44. Decolando da 10 com a curva direita, saída da El Leda, transição Motiva 1208 é o controle, 552.000 transição, nível 6355. Estratégia está correto, pronto, push back, estacionamento. Permanece para o full estacionamento, 6355. No backtrack, mantém a Quebec, como que a Taxi Mike está interditando. Mike Eco, passando por 20 milhas, se ele tardar a terminar, autorizado se mandar para o especialista para a coordenação do seu voo e do seu pouso, bom pouso. Corre, Papo Serra Lima, aguarda o táxi. A Delta tem condições de realizar o cruzamento do campo no ponto médio da cabeceira, começando a pista no zero. A Vitor Chora está autorizada a decolar no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Piso no 5-5, decolou os 4-8, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, graus, está 3-5-5, está 9. Pelo Serra Lima, reporte na interseção Papá, autorizado o táxi altímetro 1-0 no 3. Desculpa, via da El para nível de voo 320. Da El 320, é autorizado voo a Motiva. Após 2000 pés, autorizado voo na curva de direita. Após 2000, curva de direita. Cruzamento sobre o ponto médio da pistão na zero, reposte livrando. Vitor, tá, vai curvar agora à esquerda, passando a 1000 pés, o ponto médio da pista. O Vitor sai da pista. 2108, o controle do Salvador, 4118. Azul 4118, Vitor 366, azul 2709. Azul 709, completa a aeronave, semi-torre 1 no 8, decimal 95. Ano 8, decimal 95, ajuda aí, 709, utilizando 9. Para descer, 2791. A 2791, desça a nível de 0050. 0050, 2770. Salvador, azul 2709, no RNAV da 10. Azul 2709, boa tarde, autorizado, ponto piso 10, vento 120 graus, 14. Livre pouso 90, azul 2709. De manter a apura do destino, no ponto 9. Sim, está autorizado a apura do destino, mas mantendo no meu pés, aguardo na função, Vitor Salvador. Sim, senhor, mantendo no meu pés, na apura do destino, Vitor Salvador. Informe Serra Cente, mantenha o posto sério com uma aeronave aproximando, coleção na década de sério com uma aeronave aproximando, sinal no 0, 1 milha de distância. 095 autorizado e a padrão atingindo, Vitor Salvador. Para até o confirme transporte de órgãos vitais? Positivo, senhorita. Condições de passar de Camaçari acima de 1.500 pés? Está cruzando agora 1.500. Poderia, por favor, aumentar o brilho do seu piso, 2709? Brilho é fixo no momento, a gente está em manutenção aqui no aeródromo. A gente vai solicitar aqui em espera, mas acredito que infelizmente não deu tempo até o seu pulso. Gente, azul 2709. Relatório quando possível ser chamado de pouso. 1820. 820, copiado.